e toda a região metropolitana de Curitiba que me acompanha pela Rádio 1060, Rádio Evangelizar. Se alguém perguntar para você que rádio você escuta, diga, eu escuto a Rádio Evangelizar, AM 1060. Eu estou com o site aberto e tenho aqui, Padre Reginaldo, peço sua bênção. Rezem pela minha cunhada Edneuza, da cidade de Palmeira dos Índios, Alagoas. Ela está bastante doente. Todos os dias eu escuto pela rádio 104,1 de Palmeira dos Índios, Alagoas. Um abraço de sua admiradora. Reze por nós. Edilene Souza Gonzaga Firmino, de Palmeira dos Índios. Filhos queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. O texto desta terça-feira, Lucas 10, 1, 9. Lucas 10, 1, 9. Ensina a caminhar. Quem te lê, Senhor, com fé, com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda, olha a palavra, estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os dois a dois à sua frente a toda a cidade e lugar por onde Ele mesmo devia ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, pois o trabalhador tem direito do seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebido, comei o que vos servir, curai os doentes que nela houver e dizei, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala da necessidade da missão. Coloca a dimensão missionária, a dimensão da vida, a dimensão de estar a serviço do Senhor. E olha que nosso Senhor é muito claro, muito objetivo ao dizer, ide, evangelizai, ide, levai a boa nova, ide, proclamai o reino de Deus. Mas, continua ele, não pensem vocês que será porque vocês são melhores, porque vocês são bons. Ide, proclamai o reino de Deus e eu vos sustentarei com sinais, com a minha presença, eu vos sustentarei. Filhos queridos, esses 72 que foram enviados, só Lucas diz. Isso mostra a missão de que todos nós não podemos esquecer, somos missionários. Agora, eu vos convido à oração. Toda terça-feira, nós dobramos nossos joelhos pelos doentes. Toda terça-feira, nós nos tornamos intercessores pelos que sofrem. Vamos fazer isso? Pedir a Deus Nosso Senhor por aqueles que padecem, por aqueles que precisam de nossas orações, por aqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, nos leitos das casas e estão definhando. Deus, cuida, os ampare, os proteja, os guarde. Deus tem cuidado de ti. Sim, Deus tem cuidado. E você duvida que Deus cuida de nós? Escute o que foi deixado na plataforma. Deus nos consola. Deus nos sustenta. Escute mais esta plataforma agora. Meu nome é Fátima, sou de Maringá. Vou contar uma graça que recebi de Santa de Virgem. Minha filha Paula está na Espanha, na cidade de Madrid. Estava desempregada e graças a Santa de Virgem, hoje está trabalhando. Obrigada a Deus, obrigada a Santa de Virgem e obrigada ao Padre Reginaldo pela graça recebida. Deus seja louvado, um grande abraço a vocês de Maringá, Rádio Colmeia, Dom Anuar, Padre Manuel, Rafael, abraço Rádio Colmeia. Filhos queridos, vamos pedir a bênção de Deus. Levanta-te, alegra-te, Deus é nossa força, Deus é nossa libertação. Senhor, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Que a bênção de Deus recaia sobre todos os objetos. Ei! Ei, filho! Ei, filha! Receba a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar, povo de Deus, é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.